Bem-vindos a mais um podcast do Pergunte a uma Mulher. E o tema de hoje... Sexy Friend. Estamos aqui com a nossa chefinha, excelentíssima Luísa Costa. Oi, aqui é a chefa. E essas duas vozes masculinas, Bruno Vocal. Eu, boa tarde, boa noite. E Ricardo Lopes. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, galera? Boa tarde pra todo mundo aí. E eu, Aninha Artuzzi. Ana, esse tema acho que tem um pouco a ver com a gente, não? Ah! Vai que é cola, né? Vai que, né? Colou não, Aninha, te salvei. Advogada. Vamos apresentar para os nossos ouvintes o que é Sexy Friend. O Fuck Friend. Aí fala o Fuck Friend, todo mundo entende. Então, como fica bem entendido, os amigos de sexo. Famoso PA e PA. O que, que é o PA? Pra mulher é o quinto amigo. E o PA significa Bruno? Bruno amigo. Bruno amigo. se ligou na brincadeira. Porque na verdade eu não sou mais isso não. Parei. Comprometido. Então, mas aí a galera também conhece como amigo de foda, né? Esdrúxulamente aí, sei lá, se é essa palavra, mas feisticamente. É uma pessoa que te ajuda a não perder o costume, né? E não desaprender, né? Não criar teia de aranha, nem nada muito estranho. Verdade. Que, ao meu ver, é melhor do que, né, dependendo da companhia, né? Eu sou a favor da teia de aranha, mas como o tema não é esse, vamos bater um papo aqui muito sério. No começo da conversa, eu queria saber o seguinte, se já fica explícito que é uma amizade de foda, ou se o homem ou a mulher, né, dependendo, tenta dar uma enrolada e fingir que pode vir a ter um compromisso, assim, se tenta enrolar a pessoa, ou se já é meio que combinado que somos só amigos na hora em que aperta o desespero. Ou melhor, né, Ana? Tipo, a pessoa vai transando, sabe nem quem é amigo, que é o sex friend, né? E na hora que vê, já tá isso, sendo. É porque eu acho que acontece isso. Eu acho que a gente nem fica sabendo assim, se colocaram a gente nessa categoria. A pessoa encaixa automaticamente, que eu acho que é mais fácil do outro aceitar isso. É, e se o sexy friend também é, de início, já é um amigo ou se vira um amigo, né? Porque às vezes tem aquele cara da balada, casual, que vai lá, transa mais uma vez, outra, aí troca figurinha, fala da mãe que tá chata, do cachorro que tá doente, aí vira amigo, né? Também tem essa opção, né? Eu acho que, sei lá, meu, acho amigo de foda. Cara, acho que você conhece a pessoa, tipo, há um tempo, já acaba acontecendo, acaba rolando, de ficar e transar e tal, beleza. Mas essa pessoa que você acaba com isso na balada, falou algumas coisinhas outras, acho que não é nem amigo, né, cara? É só foda mesmo. Vamos tirar a parte do amigo, na verdade. Vocês já tiveram sexy friend? Com certeza os dois já tiveram. Só falar que não tem, tá mentindo. Tá de migué aqui. Não, já tive sim. Não foi só uma, não. Tive algumas. E aí? Porra. Alguma virou namorada? Não. Uma delas eu tentei levar a sério, mas ela se envolveu com um cara e queria ficar me pegando. Aí eu, tipo, mandei um... mandei ela se fuder mesmo. Não deu no certo, caso, você que queria o love, ela queria a picaretagem. Só love, só love. Só love, só love. Gente, vou ser sincera aqui. Eu acho que eu já fui encaixada nessa categoria, mas sem a minha permissão. Ah. Como assim, pô? Te enganaram? Mas ninguém sabe disso, ninguém pede, ó. Você quer ser minha PA? Isso não existe, velho. Acontece. Então se você vê que rolou três vezes e de vez em quando não tem nada pra fazer, você pode saber que você tá sendo isso. Eu acho, sei lá, meu, acho que você só liga só pra dar umazinha, mas nem amigo, né, meu? Tipo, descarrego mesmo. Tipo, descarregar. Cara, tipo, ah, tô nervoso, vou dar uma gozada e pronto. Sim, cara, eu tive uma coleguinha, assim. Cara, tipo, a gente conversava sobre tudo, acabava rolando, até sem planejar nada mesmo. Saía, balada, ficava com outras pessoas, tal, tal, voltava, acabava rolando. E ligava pra falar, tipo, nossa, aconteceu tal coisa comigo, tava apaixonadinha pro outro cara, ajudava. Tipo, amigo mesmo, tipo, ah, vem aqui, quer conversar, vamos conversar, acabava rolando. Aí eu... conversa não, mais embaixo, conversa ajoelhadinho. Não, aí. O cara pode... É, na bugs lá, bugs cá. Bate-boca, né? É, bate... Sinistro, cara. É, ai, faz uma brincadeirinha, né? Ah, ele é bobão, não sabe o que tá perdendo. Tá aqui, ele dá um tapinha na boca. Ele é bobão, meu, que é esperto. Vamos conversar. Adorei. Não, mas é complicado. Então, aí tem aquela que só liga, realmente, tipo, homem tem mais isso. Tipo, eu mesmo tinha, hoje não tenho mais, tá? Sou homem, sério agora. Sei. Eu tinha uma lista telefônica que só tinha, tipo, cara, ela, essa pra tal coisa, tinha até nota das meninas, ridículo, né? Hoje uma... Meu Deus. Ricardo Henrique, o comedor. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, com a Dona Maria. Eu ia querer saber minha nota, ainda bem que eu nunca fui só sex friend. Na verdade, eu nunca nem tive. Cara, se eu depois... falar que a coisa que eu falei, que eu, tipo, falei não, que eu vou soltando, que eu perdi meu celular, acharam e viram lá com notas e tal, o povo ficou curioso, não, em saber, tá ligado? Tipo, qual que era a nota. É zoeira, tipo, coisa de moleque, do colégio. Aí eu comecei a namorar, parei, aí terminei, voltei. Agora eu parei com tudo, até com as amigas dele. Ah, tal, hoje não consigo mais. Por que você não consegue mais? Cara, na verdade, eu comecei a dar valor à amizade, na verdade. Depois que você tem amizade, acho que você não consegue ver a pessoa com outros olhos. Você vê a pessoa com outros olhos, mulher, com homem, não é amigo. Pode até achar bonita, mas não tem atração pra ela. Hoje eu não imagino ficando com uma amiga minha se ela sabendo tudo que eu faço, entendeu? Tudo do jeito que eu sou. Pô, já chorei com ela por causa de menina. Imagina, ah, então, vamos transar. Tipo, sei lá, acho que fica meio sem nexo. Mas eu tô aperto às negociações, se alguém quiser ser minha amiga. Por que que a sexy friend não vira namorada? Geralmente, né? Cara? Mas geralmente vira, na verdade. Geralmente você acha? Só... Os caras que eu conheço, tudo não vira. Não. Fica só enrolando. Se você pensar, se for pegar uma galera que já, tipo, amigos, entre aspas, que fazem isso, cara, dá um tempo e eles param de conversar. Tipo, não tem mais como era antes. Não é mais aquela amizade como antes. E quando é, vira namoro. A pessoa tem que ser cabeça aberta, cara, pra aceitar, tipo... Geralmente é mulher que confunde. Você, Luiz, imagine nós dois. Somos amigos há 5 anos. A gente acaba se envolvendo, acaba acontecendo envolvimento. Aí eu chego pra você, tipo, na sexta-feira eu transo com você. No sábado eu chego pra você e ligo. Então, peguei uma gostosa. Por isso que eu não tenho sex friend, gente. Eu sou totalmente contra. Mas eu tô aqui pra indicar as pessoas que isso aí vale a pena, né? Tô até me... Cara, se saber as dois, homem e mulher, vou cabeça. Saber separar amizade com o momento, cara, é a melhor coisa que tem, na verdade. Não tem gestão de saco. Não tem cobrança, é só vontade. Geralmente um amigo sabe que você gosta. Já falou pra ela. Tipo, ah, não, a minha fez a coisa e não curti. Ela fez a coisa e curti. Você vai guardando pra você, sabe como que ela gosta, do jeito que ela gosta, sabe do que ela gosta de escutar, de ouvir, entendeu? Você acaba oferecendo isso ao teu lado. Mas não saber misturar, meu, vira namoro, paixão, já. Mas eu acho que uma coisa importante do sex friend é a pessoa não pensar que vai virar namoro, entendeu? Porque depois que não pessoa vira... Pessoa desse jeito vai terminar desse jeito. É, bem dessa. É. Pessoa pensa. Eu expliquei isso pra mulher. Pois é, eu acho assim, que a mulher quer ser sex friend, beleza. Eu, particularmente, Luísa, nunca tive um. Não pretendo ter jamais na vida. Por quê? Isso. Porque eu acho assim, eu não tenho garantias emocionais, né? Hoje em dia eu tenho namorado, mas se eu fosse solteira, e quando eu era solteira, eu não ia querer ter um sex friend por um motivo muito simples. Eu não ia me garantir sentimentalmente, entendeu? Vai que... Eu sou meio neurótica. Então eu penso assim, vai que eu me apaixono. Se tem uma chance de 1%, pra mim que sou neurótico... Tipo, não... neurótico, um remédio, taxa preta, funciona. Eu sei que primeiro que se eu tô com um cara, é porque eu já tenho algumas coisas interessantes nele que faz eu querer estar com ele. Então, a chance de me apaixonar é bem grande, assim... Por isso que eu também não tenho. E quando eu tive, igual eu falei, foi sem minha permissão. E quando eu percebi o que estava acontecendo, pulei fora rapidinho. Olha, a gente pode deduzir, sei lá, colocar um caso tipo, eu já me envolvi com uma pessoa já. Eu acho que, assim, exemplo, minha namorada mesmo, a gente começou a ficar e ela achou que eu não queria nada sério. Eu acabei pedindo ela namoro. Ah, mas eu nem dei a chance. Eu saí correndo, fiquei, sei lá. A ver se perdeu esse cara, que humilhação. A ver se perdeu o cara da sua vida. Pois é. Mas eu acho que eu não conseguiria me colocar nesse rótulo de sex friend no momento que eu tava ali, sabe? Mas na época que eu tive, tentei me envolver, não deu certo, não. Geralmente... eu acho assim, que começou errado, gente, eu não sei, pode ser conceito de vó que eu tô dando agora. Mas, Luísa, eu vou ser bem sincero contigo. O teu site é mó apimentado e tu é mó quietinha, velho. Não sou quietinha, não. Há controvérsias, Não sou quietinha, não. Meu site é o seguinte. É controvérsias. Agora eu posso me defender? Por favor. Tá liberado. Obrigada. O que acontece minutos. É assim, o nosso site, que apesar de ser meu, 100 pessoas para participar dele, inclusive vocês dois e a Aninha, 3 beijinhos, um para cada, não aconteceria. Então, a ideia do site é tentar ajudar a pessoa dentro daquela realidade dela. Então, assim, o principal do site é não ter preconceito e não fazer aquilo. Porque é muito comum, às vezes a pessoa fala, pô, Luísa, mas você deu conselho de uma mulher que quer transar com outro, você transaria também? Eu falo, não, porque a minha ideia é ajudar a mulher que quer transar com outro, porque eu acredito que dentro daquele contexto tal e tal coisa poderia ser melhor pra ela, mas no meu contexto não necessariamente. Então a ideia do blog é ajudar a pessoa dentro da realidade dela, não dentro da minha, porque acredito eu que as pessoas não querem saber bem o que eu penso, mas sim o que poderia ser melhor pra elas fazerem. Claro, né? Claro, com certeza. Então aí eu tento, porque assim, por exemplo, tem coisa que nem o Bruno falou, o Bruno tá errado não, eu não sou certinha, mas tem muita coisa que eu sou meio certinha mesmo. Agora, por exemplo, que nesse podcast... Não, eu te acho certinha demais. É isso que é bacana. É, mas a minha ideia... perto das perguntas que as pessoas colocam lá e das dúvidas têm que ser tiradas, eu vejo que as suas respostas são bem, bem assim, elaboradas, sabe? Não é nem, tipo, na hora, sai na hora aquilo ali. É, então, é porque, na verdade, eu penso assim, a gente tá aqui pra ajudar a pessoa. Então, claro. Se a pessoa falar pra mim, Luísa, eu quero... transar com sei lá quem. E eu penso, nossa, jamais transaria. Meu Deus, que gosto. Eu posso pensar isso no meu íntimo, mas a pessoa não quer saber se eu transaria ou não. A pessoa quer saber como ela faz pra ela transar. Então eu acho que isso é o que falta, inclusive, aí pros relacionamentos darem certo. Inclusive, não só sex friend, mas tudo. É a pessoa tentar entender o outro, independentemente da visão dela, que é uma questão de compreensão e não de vou fazer tudo. Porque, até porque se fosse assim, meu Deus, se eu desse conselho no blog de tudo que eu aceitasse, Jesus amado, tava perdido. Acho que eu já tinha morrido. Tá andando na rua, velho. Tá andando com uma na nuca. É, eu penso assim, esse negócio sex friend mesmo. Eu não teria. Por quê? Porque eu sou a favor de muita coisa que a mulherada não é hoje em dia, né? Igual o podcast do pagar a conta lá que a gente discutiu. E agora esse do sex friend. Eu não sou a favor do sex friend, por quê? Porque, que nem eu falei, se tem 1% de chance de dar errado, eu, Luísa, neurótica, preferia não continuar. Mas eu acho que é saudável sim, pra quem tem a cabeça saudável pra isso. Eu acho que a minha não é tão saudável assim, entendeu? Porque tem mulher que é muito bem resolvida nesse aspecto e pensa, oxe, vou dar mesmo, os furinhos é meu, dou pra quem eu quiser, faço o que eu quiser, na hora que eu fizer, e é isso aí. Yeah. Então eu acho que é uma coisa legal, assim, só que se a pessoa acha que aquilo ali não tá valendo, que ela acha que porque a gente se apaixona fácil, isso que vocês esquecem, principalmente mulher, se apaixona muito fácil, aí gosta do chameguinho, do fuki-fuki à noite, aí apaixona, aí o homem tá bêbado, dormiu de conchinha, aí a mulher esquece desse detalhe, fica, ai, ele dormiu de conchinha. Gosta do quê? Do fuki-fuki? Do pente rala. É, do rala-coxa, entendeu? Eu e aí a mulher apaixona. Eu tô aprendendo com tudo, meu Deus do céu. Vou ter que escrever essa palavra aqui. Fuki, fuki. Então, mas e você, Ana, que você tava falando que você teve o sexy friend, né? Mas aí você desistiu dele porque ele tava... Você acha que você tava começando a gostar dele e ele tava achando que você não ia querer nada ou... Ele se aproveitou. Não, eu gostei dele desde o princípio, por isso que eu continuei ficando com ele, por isso que chegou a rolar. Mas só que o que acontece é que eu vi Enfim, rolou a primeira vez. Aí na segunda vez ele meio que me chamou. Ele não me chamou pra transar, lógico, né? Ele falou que queria me ver. Daí dali a pouco enrolou que não sei o que. Ai, não tem restaurante, não tem cinema, não tem. Sabe quando começa a dar desculpinha assim? Ai, não dá pra ir no cinema por causa disso, não dá pra ir no restaurante por causa daquilo. E queria ir direto pro Fuki Fuki. Porque deve ser daí... isso que o cara chegar e te ligar e falou: tudo bem? Não, eu queria saber se você queria transar. Tipo o Deliver, né? Tô passando aí, bota a roupa bacana. Mas foi isso que ele fez, ele só não falou explicitamente, entendeu? Aí eu me senti meio humilhada com essa situação. Eu falei, então ele tá achando que eu sou uma puta de grátis, né? Uma puta grátis, muito... Ou pior, muito, né, Aninha? Pô, nem pagando, velho. Estou nem pagou, cara. Por favor. Devia falar, ó, a partir de hoje, trezentão na mão, senão não... Trezentão nada, meu amor, trezentão tá muito barato. Vale. Ué, amiga, diz que as putas de luxo tá nessa faixa. Não, tá mais caro. Tá mais caro? Então subiu, me falaram que era 300. Não, porque eu sei, né? Não, eu sei. É inflação. Eu trabalho com algumas. Aí, mas enfim, que... como você é de luxo, você cobra um valor de luxo, né? Aí você fala que a partir de agora, tantos na mão e calcinha no chão. Eu e acabou. Prefiro uma bronha do que pagar a puta. Eita! Eu também, sou desse... Mas eu, na verdade, eu nunca nem precisei de uma, eu sempre tive nojo. Eu acho a decadência do ser humano ter que pagar uma mulher pra fins sexuais. É, ou homem, né? Porque tem mulher que paga homem também. É, sabe? Não, também tem. Pagar uma pessoa pra fins sexuais, né? É. Que é pior ainda pagar homem. Que homem come de graça, é só que saber conversar. É, eu particularmente... O cara... tem isso. Mas então, Ana, você acha que não valeu a pena ser sex friend do menino? Não, mas pra mim é a realidade, porque eu, quando me envolvo com alguém, é muito difícil, eu não sei, sabe? Ai, vou só dar uma trepadinha. Mas eu... hoje em dia, você acha que hoje em dia, se você faria diferente do tipo, se já que você tava gostando dele desde o início, você acha que poderia ter aumentado as suas chances, ainda que não fosse 100%, caso você tivesse começado pelo inverso, ou seja, sem liberar nada, e se ele gostar de você, namora? Poderia. Eu acho que... Mas aí não é sexo entre amigos, né? Mas esse que é o ponto. Até quando uma amizade pode virar um namoro ou não, entendeu? Porque, que nem a gente tava falando no começo do podcast, uma vez sex friend, provavelmente vai ser sempre sex friend. E aí, como ela tava gostando... E isso é uma coisa importante, bem lembrado. Tem mulher, e o Bruno aí me chamando certinha, mas por que, que eu também sou contra sex friend? Porque tem mulher que acha que vai conquistar o cara pelas partes de baixo, entendeu? Dela. É, acha que na primeirinha o cara vai ficar doido, vai querer namorar. Isso, vai dar aquela chave, aquele enrola-coxa que o cara vai ficar louco verde, sabe? Procurando ela pra sempre. E eu acho que nisso que muita mulher se atropela, entendeu? Porque ela pensa, ai, vou fazer um sexo gostoso, vou voar no quarto, grudar na parede, fazer um sexo ninja, e aí o cara vai falar, nossa senhora, não posso largar isso aí nunca. E esquece que o amor, ainda que precise dessa parte, não é só isso. Então a mulher, ela acaba achando, que são as lendas, né, que as pessoas compram, que no caso seria a lenda do, ai, é chave de buceta, que o povo fala quando um homem namora uma mulher feia, ai, deve transar bem, aí a galera compra. Aí acha que se a mulher banda bem no sexo, então beleza. Então, se eu mandar bem, sei lá, tô apaixonada pelo X lá, e aí se eu mando bem na cama, pode ser que minha chance com ele aumente. E aí ela geralmente, quando rola amizadinha colorida, amizadinha de sexo, geralmente as pessoas, alguém é feio, nem de vez é bonito. Por quê? Não vai ver dois amigos bonitos se pegando, tipo, ah, é minha amiga, fala quando eu quero, não vai ter isso. Se o cara é boa pinta, ele não vai precisar da amiga, né, cara? Ou mulher, muito menos, não. Tipo, eu já tenho uma vida social ativa, podemos dizer assim. Geralmente alguém é feio, cara. Geralmente é menina. Geralmente é menina que é feia. Ela acaba aceitando, tipo, acaba aceitando o modelete, o top model, pegar ela, tia, não. Tô dando pro cara, pelo menos. Tendo não, pensa assim, não, Ricardo, eu sou linda, por isso que eu não me submeto, vocês não estão entendendo. Ah, mas tem pra quebrar as regras ainda, Luísa, dois bonitos e tal. Vamos aí, lá. Ó. O que vocês acham que a pessoa, o homem ou a mulher, pode fazer pra sair dessa posição de amigo, né? De amigo, de sexo e pro, sei lá, ser assumido, virar um namoradinho? Eu acho que para de dar. Eu acho. Para de liberar. É, não, mas não procura mais. Alguém não vai procurar mais. Então, aí meu filho, ou vai ou racha, entendeu? Para de dar. Não, eu acho que ela deveria mostrar o outro lado feminino dela, sabe? Não essa, só esse apetite sexual. É. Eu acho que se ela mostrar que ela é uma pessoa interessante, que ela tem algo bom pra desenvolver num relacionamento e mostrar que ela não é só uma xereca ali pra estar ali pra dar uma de vez em quando, entendeu? Como também o cara também pode provar que ele também não é só pra isso. Aí o do interesse e sabe, as vontades vão aparecendo, sabe? A pessoa vai ficando interessada e a outra vai se tornando mais interessante. Mas não são todos os casos, acho que algum. É. Depende muito da personalidade da pessoa. Se a mulher tiver uma personalidade voltada só pra fins sexuais, o cara também não vai dar certo nunca. Ah, mas acho que essas vontades aparecem quando você tá, tipo, ficando, vai com o tempo, cara. Assim, tá lá, tipo, na 15ª, 29ª brincadeira. Ai, olha pra moça acordando. Ai, te amo. Acho que isso não vai acontecer. Entendeu? Tipo, se não surgiu no começo, essa vontade, a possibilidade de querer ter um sentimento, namorar, não vai ser depois que vai acontecer, eu acho. E como... Ricardo é descrente da vida. Não sou descrente, eu sou realista. Uma vez pedido, não tem perfume pra fazer ficar cheiroso. Acabou, cara, a boca tá pronta. Isso é verdade. Se você ficar com o cara, primeira vez ele tiver com um mau cheiro, ele pode usar o melhor perfume. Você sempre vai limpar do mau cheiro dele. Não adianta falar que não. Sempre vai e ficar essa isso. É a metáfora da relação. Uma vez cagada, a merda tá pronta e não volta, né? Cara, quando eu chego pra você e falo, tipo não, isso. Eu sou sem vergonhão, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Fico com você 3 vezes assim, depois, não, desculpa, eu tava mentindo, eu sou santo. Você vai falar que, ah, pelo amor de Deus, né? Ô, gente, mas desse jeito as meninas que tem sex friend tá querendo subir o cargo, vão chorar e não vão mais querer saber da vida. Tem que ter um conselho aí. Eu falo, cara, se for amigo, sex friend, cara, que seja pro resto da vida. Ai, vocês estão concordando comigo, vocês ficaram me zoando aí, falando que eu era muito certinha, que eu não era sex friend de ninguém. E vocês mesmo estão falando que ser sex friend é mó furada. Furada, é. Eu acho que é, na verdade, mas não é. Tem que saber. Eu acho que é, mas não é, porque senão você perde o sex friend. É, senão perde as vezes. É. Não é, hoje eu não tenho, infelizmente. Poderia estar bem, minha pele bem mais bonita, meu sorriso maior, mas não tenho. É, o Ricardo tá falando que não tem problema. Atenção, meninas, tem sim. Ele fala isso só porque deve ter umas 25 aí na lista, senão as meninas vão te xingar ele hoje. Mas hoje, as meninas que eu tenho, tipo, vou falar português, claro. Pra sexo, não são minhas amigas, são colegas. Entendeu? Amiga, eu tenho 3 amigas, eu não me imagino transando com elas, nem a pau. Nem a pau. Pra mim, são, é uns homens gostosos. não imagino, eu sou sincero em falar, cara, eu não me imagino, cara, não imagino mesmo. Aí, velho. Pelo menos é gostosa. Uma é uma linda. Trazer uma com um cara de amiga minha. Cara, como é que é, Bruna? Já trazer com uma pancada de amigas minhas. Mas continuou a amizade mesmo? Poxa, até hoje. Só as outras lá que eram só pra fins sexuais mesmo, tipo sex friend, que não deu certo. Mas, então, Bruno, cara, se eu conhecesse umas assim, eu iria de boa. Mas não, elas tiveram. Eu fiquei, nossa. O interessante é que, assim, não tô dizendo que foram 20, 30, sei lá, 2, 3, assim, sabe? É engraçado porque não queriam desenvolver nada quando eu quis, mas depois que aí, quando a gente começa a namorar, elas ficam putinhas e querem te excluir de tudo, querem, sabe, sei lá, falar merda e fazer merda. Mas, assim, quando é amiga mesmo, já é diferente. Mas, Bruno, a sua atual namorada foi sexy friend, né? Não, assim, não vou dizer que seria. Aparentemente, ela chegou a pensar que seria isso. Ah, pra ela sim, pra você não. Não, pra mim não, porque eu gostei logo, eu gostei dela, foi a primeira vista, eu bati o olho e já gostei. E fui gostando mais ainda, só que ela não acreditou quando eu falei isso. Aí, na cabeça dela, ela achou que eu seria, tipo, um cara que só queria curtir, sabe? Ela é, que é o que toda mulher isso. Acha. Não, nem tanto. Às vezes o cara se quer levar pra sair, isso e aquilo, liga de vez em quando, entendeu? Eu tava até presente demais. Ah, mas não era um sex friend, então. Não, então, na cabeça dela, tava parecendo que sim, que ela falou pra mim. Mas na sua cabeça, Bruno, alguma que foi sex friend virou outra coisa, uma namoradinha ou não? Da mesma forma que ela achou que eu fosse ser, eu também cheguei a pensar que também a gente fosse ficar por aquilo mesmo, entendeu? Porque nós dois já tava se gostando e não sabia um atacar o outro pra chegar e dizer. Atacar, abordar, quer dizer, tipo, chegar e ver, né? Quem vai atacar primeiro? Quem vai chegar primeiro? Aí eu peguei e falei, ah, agora, tipo, tem que ser hoje. Eu vou chegar hoje, já cheguei e falei e pedi namoro e aceitou. Ah, isso é uma coisa importante. Eu acho que no sexy friend, pode me chamar de machista, mas no sexy friend é isso aí, Bruno. Eu acho que o homem que já tem que ir lá e tentar ver se é namorado ou não. Eu acho, pode ser uma... Então, eu não esperei, jamais iria esperar a atitude dela, porque ela com certeza não ia chegar e tomar a atitude de um homem. Porque, na verdade, esse é o papel do homem. E assim, eu pensei que fosse ficar por aquilo e realmente o resultado foi outro. E é o que eu sempre deixo claro pra todo mundo ver, que foi assim, tipo, o resultado mais maravilhoso que eu já tive nesse tempo de pouca... Não, mas é. Se a gente for pensar, se a gente tiver um pensamento machista, nunca dá certo as coisas, nunca vai dar certo. Criação de amor. Não, mas. Toca os sininhos. Amor, te amo. Tentei ser um homem. Tentei ser um homem. Quase consegui. Tô carente, gente. Qualquer coisa me emociona. Qualquer coisa emociona. Então, vocês acham que... Olha, o que deve ter de mulher doida ouvindo isso e falando... Meu Deus, por que não aconteceu comigo? É um homem de verdade. Ainda existem homens perfeitos. Se mudou, e aí ele... É, e cuidado, vão tudo furar oi. Vamos mandar sua mulher rezar hoje, fora. Nada, não tem chance não aqui. É pra rezar casar com ela. Dela. Agora que eu... Não, de novo, musiquinha de novo. É, é. Acho que vamos ver o primeiro casamento aí via podcast, que é isso. Casamento, é pra me chamar. Botar o padre pra escrever no Skype já e ter a versão dele. Vocês vão chegar os dois de headphone lá, não quero nem saber. Vou passar ao vivo. Mas uma coisa eu falo, se você, mulher, tem o seu sex friend, está na dúvida se ele quer namorar com você ou não, se ele deve estar tímido, mas você poderia tentar jogar um verde nele. Se não... Tente fazer coisas diferentes, a não ser ir pra cama fuder. Faça outras coisas. Tava fumando. Vá pra uma festa, vá a um museu, vá jantar fora, vai caminhar na praça, vai fazer alguma coisa. E se tentar ser amiga demais, vocês não acham que acaba sendo sexy friend também? Porque tem mulher que tenta ser amiguinha, né? Tipo assim, deixa ficar falando muito... O sex shop tá cheio de amigo pra mulher. É, acha que... Escolhe o tamanho e cor. É. Se vibra ou não, se arde ou calma não. Calma aí, a gente tá falando do quê? É, ué. Amigo. Amigos de plástico. Então, se a mulher foi esperar do cara um namoro ou uma amizade, ela que tem que decidir. Se o cara tá empurrando a parada pra mais de 2 meses, 3 meses, já é pra desconfiar e querer sair fora. É, isso é uma dica importante. Pois é. Mas tem que ver também, né, cara? Se o cara só liga pra ela, o dia o cara não sai, o dia o cara tá na merda, meu, manda o cara pastar, velho. Só os caras falam que pode ter 50 centímetros, pelo amor de Deus, anda. E também pra ligar só quando tem problema, né? Porque isso acontece também. Se a outra pessoa só liga quando tem problema, ou de sexo, ou psicológico. Não. Aí vira literalmente um amigo que usa pra foda. Aí vira literal. Não. Aí vira psicólogo de foda, velho. Agora isso, é. Tinha uma coisa também, querer também ver a personalidade da pessoa e querer julgar a pessoa achando que ela não tem caráter por isso. Ah, não, sim, claro que não, também não. Entendeu? Tem gente que faz isso, né? Tipo, o cara às vezes tá afim da mina e a mina tá afim do cara, o cara não quer pedir a mina em namoro porque na cabecinha machista dele ele deve estar achando, pô, até fazer isso comigo deve fazer com outro, pô. É, já se sujeitou. Então, tem homem que é... Não é homem não, isso é pra mim é moleque, sacou? Isso aí já é atitude de moleque. Como também a gente já teve outros temas que a gente já debateu, quando eu falei pra você por que que a mulher, quando transa com dois, o cara acha que ela é uma vagabunda, agora quando ele transa, ele, um amigo, transa com uma, tipo, ele é foda. É foda pra caralho. Entendeu? Ele tem que agradecer muito pelo fato da mulher ter dado espaço pra ele fazer isso. Ele vai fazer com o quê? Com o amigo dele? Entendeu? Então, a cabeça machista é um negócio muito ridículo, sabe? Porque eu, assim, a minha atual namorada, ela poderia ter descartado isso. Ah, não quero, não rola. Mas ela tentou, ela deu oportunidade pra que eu desse a oportunidade pra ela. Foi o que aconteceu, entendeu? É aquela coisa comum, tipo, aquela parada que é comum com todo mundo. Você tá ficando com uma pessoa. Entendeu? Só que a pessoa interpreta de um jeito, você interpreta de outro. Na cabeça dela, tava sendo como se eu fosse uma pessoa qualquer, tipo o cara que fosse sex friend ali, entendeu? Eu só quisesse isso. Então vocês acham que o negócio tá difícil mesmo, né? Não, é a interpretação da pessoa. Entendeu? Se a pessoa largar o machismo de lado e parar de mimimi, acho que as coisas poderiam ser bem melhores. Ou seja, tá difícil mesmo, meu filho, porque até as mulheres estão mais machistas que os homens, então tá complicado mesmo. Mas sabe por que tá machista? Porque, pô, esse negócio de querer igualar homem com mulher nos seus direitos, isso aqui está deixando a mulher macho, velho. Então, tipo, a mulher, é que nem aquele negócio, aquela passeata das feministas lá, as mulheres com aqueles cartazes com frases obscenas. Isso faz... Uma mulher com uma atitude dessa faz com que as outras acham que elas, sabe, sejam fodonas. E tipo, ah, eu vou fazer isso e foda-se. E esquece dos valores. Aí elas pensam uma coisa. Numa coisa importante elas não pensam. Que o mundo, infelizmente, é machista. O mundo é homem, né? Então o que que acontece? Quando a gente vai falar do ser humano, a gente fala o quê? O homem. E é criado por mulheres machistas, né? As mães muitas vezes são machistas também. Aí cria filho machista, e aí dá essa bagunça. Então, mas a mulher acha que por ela ser machista, ela acha que ela pode fazer o que ela bem entende, esquecer dos valores e não se preocupar com a imagem dela e com o seu próprio sentimento. Na hora ela pensa que ela é a fodona, mas depois ela tá mais ferrada que todo mundo, sabe? Psicologicamente falando. Então, só quer fazer merda, deixa as merda pros homens, né? Então... Não. É aquele negócio, cara. Tipo, quer fazer a parada, faz com consciência, entendeu? Mas se tiver oportunidade de exemplo, de desenvolver algo, tá gostando da pessoa e tiver que dar certo, vai dar certo, velho. É só não deixar o machismo falar alto, entendeu? Porque se a gente for ver uma coisa também, deixar de ter uma namorada, deixar de desenvolver algo porque a mulher é uma sex friend, tu não vai poder beijar mulher nenhuma, velho, porque 99% das mulheres fizeram sexo oral, bicho. Não fala isso. Tu vai andar com isso, vai andar com Listerine na mochila, velho. Fala vai isso. Vai viver andando com Cepacol na mochila, na tira do... Vai beijar a mina, não, peraí, toma aqui um chaguante bucal. Isso não existe, velho. Eu não vou ficar com ninguém mais. Tô triste, cara. Viu, Bruno? Agora vai ter que ser psicólogo do Ricardo. Acabou. Ô, Ricardo. Oi. Fala que eu te escuto. Abre seu coraçãozinho. Tadinho. Ah, gente, eu sou super a favor do meu conselho, a louca. Eu acho que se a mulher quer ser namorada do homem, quer subir de grau, eu acho que ela tem que parar de dar mesmo, sério mesmo. Porque enquanto ela estiver dando, eu, se eu fosse um cara, eu ia estar comendo. Porque, por exemplo, se a mulher... Ah, safada. Lógico. Porque, por exemplo... Seu machista. Porque, por exemplo, se a mulher tá afim do cara... Então o interesse é maior dela em querer ele, lógico. Tipo, não vai me amar mesmo, diz que ele me come, então. Não, não vai. Não me ama, então também não me come. É assim que eu ia sugerir. Porque se é interesse dela e não dele, e ela continua dando, ele vai falar: ah, foda-se que você ainda gosta. Porque ninguém é tão gente boa assim. As pessoas são egoístas, entendeu? Então, a mulher gosta do homem e ela continua dando, e o homem só queria ela pra dar, ele vai pensar, tô me lixando, não todos, mas muitos pensam, já que você, tipo, continua dando, eu vou continuar comendo. Até porque muitos homens nem sabem que a mulher tá tão apaixonada assim. Então eles acham, às vezes, que até de zoa. Igual aconteceu com a namorada do Bruno, que foi o caso inverso, né? Que achou que ele nem tava tanto assim e ele tava. Então também tem essa. Às vezes a mulher também não passa pro homem o tanto que ela tá interessada. Ela não diz isso claramente. Porque as pessoas hoje em dia parece que ninguém mais consegue ser claro com ninguém. Parece que o diálogo não tem mais muito. Quando o namorado já muita gente não tem. Imagina o sexy friend. Aí ninguém já não fala nada. Aí a menina já tá interessada. O cara não sabe que ela tá tão interessada assim. Ela continua dando, o cara continua comendo. Na minha opinião, é que você só vai machucar ela. Às vezes o cara nem é esse bicho de sete cabeças todo, esse monstro todo que aparenta ser pelo fato de ter uma sex friend e ela ter o sex friend dela. Às vezes é um casal que tá ali que dá pra dar certo. Mas por causa de uma besteirinha, não insiste, não tenta. E qual que você acha, Bruno? Pode ser um verde aí pra jogar, pra ver se dá certo, pra ver se o negócio desenrola. É. Dá pro amigo dele, se ele ficar bravo. Olha só. No meu caso. Vai dar e vai falar, sabia que ele me amava, né? Porque com certeza ele vai ficar puto. No meu caso. Eu não fiquei quando a minha amiga deu pro meu amigo. Falei, ih, cara, curtiu? Ele curtiu aí? É nóis. Então, cara, tipo, não tinha sentimento nenhum, realmente. Ele tinha amizade mesmo. Ela é outra pessoa. Então. Isso que eu falo. Isso que é um sexo diferente. Isso que é, tipo, pô. E não era sempre que rolava também. Ah, todo dia, toda hora. Uma vez por mês, ficava 3 meses sem. Eu já tinha dado assim pra minha mina uma dica de que eu queria namorar com ela. Isso já na quase na terceira semana que a gente tava ficando. Foi rápido, mas... Como que é a dica, Bruno? Não, no meu caso foi o seguinte, eu tava ensaiando com a minha banda e eu levei ela no ensaio. Nisso tava as namoradas e noivas de todo mundo da banda, né? Somos 6 pessoas na banda e tava todo mundo lá no estúdio, os músicos e as noivas e namoradas. Nisso, e você sabe que tem mulher que adora dar uma alfinetada. Você acha? Tem mulher, e ela era minha minha mina, na época, ela era a única solteira lá no dia. Aí todo mundo de aliancinha, aquela coisinha toda lá. Aí uma mina chegou assim, porque eu nem, tipo, a noiva do DJ da banda chegou e falou assim: Bruno, vocês estão namorando? Aí eu falei assim: por quê? Ela é sua namorada? Aí eu olhei nos olhos da minha atual namorada e falei assim: ainda não. Na outra semana, a gente combinou de sair. Ela falou assim: ah, vim pra cá pra você conhecer uma parte dos meus amigos. Aí eu fui até onde ela mora. Aí eu peguei, a gente tomamos algumas lá. Aí ficamos conversando, nisso a gente saiu. Aí, tipo, eu tentei causar uma discórdia só pra deixar ela bem puta. Ela começou a chorar, eu comecei a brigar com ela por uma coisa que não tinha nada a ver, sabe? Falei: pô, a gente nem tá namorando e tu tá dando palpite nas minhas coisas, por quê? Eu não permito que ninguém faça isso. Aí ela começou a chorar. Aí, de repente, eu cheguei e falei assim: para o carro aqui, vamos conversar agora. Por dentro, eu já tava convicto que eu queria fazer, que era pedir namoro, só que por fora eu tava parecendo ser um cara grosso pra deixar ela puta mesmo. Foi minha intenção, foi deixar ela puta. Que horror. Aí, nisso... Olha o nível do Bruno. Não, peraí, não é não, porque eu não queria fazer nada já parecido. Ah, vamos sentar, vamos conversar. Aí pega na mãozinha, olha no olhinho, isso já é comum. Eu falei: vou fazer um negócio diferente. Eu fiz ela parar o carro no estacionamento, tipo, um lugar mó barra pesada. Era mais ou menos umas 11h30 da noite já de sábado. Fiz ela parar o carro, aí abri a porta do carro, saí, tirei ela do carro, encostei ela no carro, olhei nos olhos dela, puxei o cabelo dela e falei: quer namorar comigo? Mas a bichinha chorava. Aí ela me batia: seu filho da puta. Isso aí tá parecendo aqueles telegramas da televisão que fode a vida da pessoa. Se fosse comigo, eu já tinha levado. Ah, não, gente. Puxou no cabelo é namoro. Puxou no cabelo é namoro. Que isso, Bruno? Não vai ser aquele programa de TV que zoa a pessoa, da hora que a pessoa da casa se matando com a corda no pescoço. Brincadeira! Pegadinha no balão. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Mas o Márcio sabe o que que era? É que eu queria mostrar pra ela que atrás dessa aparência arrogante, desse cara de 1,95m de altura, todo tatuado, com um boné à barreta, que é discriminado por isso, tem uma pessoa boa. Eu sei que é isso. Ih, é um cara legal. Pois é, por trás de toda essa merda tem um cara legal. Eu contei pras minhas amigas e minhas amigas: ah, que lindo. Ai, que lindo, ele é tão romântico, pediu ele namoro assim, não sei o que, não sei o que. E foi engraçado, porque a gente saiu do bar meio que discutindo assim, não é batendo boca, ah, mas pra quê, não sei o que, discutindo assim. Aí a amiga dela ficou olhando e foi embora, tipo, falou: ah, gente, vou pra casa. A amiga dela foi embora, eu me amarrei nisso. Aí ela pegou o telefone imediatamente, mandou uma mensagem pra amiga dela: Bruno, me pediu namoro. Toda feliz, né, pulando, né? Ô, parece que tinha tomado um chá de pogobol a menina. Chá do quê? Pogobol. Saiu pulando. Vocês não sabem o que é pogobol, não? Não. Pô, é um brinquedinho dos anos 80 que você colocava os pés entre uma bola de borracha e ficava pulando. Mas, Bruno, essa dica que você deu é legal também. Se a pessoa tem vergonha de, tipo assim, que nem todo mundo tem as caronas de falar: e aí, tamo namorando ou não tamo? Ou o cara falar que quer namorar comigo, enfim, ou vice-versa. Alguém falar algo, né? Dá pra ver também por atitudes, por exemplo. Isso que você fez com ela, eu no lugar dela, e acredito que, não sei se ela percebeu, mas é uma coisa que já dava pra perceber. Chamar pra conhecer um ambiente com pessoas em comum, e depois ela fez o mesmo com você, ou seja, da parte dela querendo, então ela mostrou uma outra coisa. Com certeza. Não ficou só arrancado no quarto, tirar roupa. Então assim, quer conhecer meus amiguinhos? Se apresentou a mãe, aí, nossa senhora, pra mim é 90% de certeza, que tem gente que é chegar a apresentar a mãe. Porque tem gente que tem tanta vergonha que apresenta a mãe, o pai, o irmão, o cachorro, o primo, o papagaio, mas não pede namoro. Então, assim, isso então, também isso já é uma mensagem. Sim. Então, pra eu conhecer uma parte da família dela, não foi fácil. Eu tive que esperar um tempo. Porque não é fácil. Tipo, tá com um mês de namoro, dois, já conhece a família. Depois não dá certo, como é que fica? Não, mas eu digo assim, os amigos. Eu tô falando assim, que tem gente que apresenta até a família, mas só de apresentar os amigos já é também muita coisa. Na verdade, qualquer coisa que tire do negócio do só fazer sexo, por exemplo, não chama ninguém, não apresenta nem pro amigo, mas chama assim, pra ir num cinema, pra ir assim num jantar, já é um pontinho, não é um grande ponto, não. Mas já é alguma coisa, porque tem muito sexy friend que quer só pra transar mesmo. Então se a pessoa já, sei lá, já te dá um presentinho, ou já lembrou de você, ai, trouxe o um salgadinho de presunto que você adora. Já tive muitos casos de eu terminar esse negócio de sexy friend aí pelo simples motivo de eu me sentir usado e ver que foi uma coisa que foi muito artificial e não me trouxe benefício algum. Só pra satisfazer a vontade do corpo ali, pensando com a cabeça de baixo. Se tiver algum homem ouvindo aí, cara, vou te dar real, velho. E não é muito legal ter esse tipo de relacionamento, não. Vai por mim. Por quê? Porque não preenche. Por quê? A gente sempre sai vazio, velho. Não adianta. Sabe? Porque a gente... Foi o que eu te falei. A gente acaba tendo uma visão machista da mulher que tá com a gente ali, que fez a parada. E aí a gente vai pensar merda e deixa de ter um namoro, de viver uma história linda por causa de uma besteira que veio na cabeça. Entendeu? E outra coisa, conselho também, meninas, né? Se você tá afim de um cara e acha que é a chance, que é uma chance de chegar... Porque uma coisa é, você não queria nada com ele, aí se apaixonou. Tudo bem, acontece, menos mal. Mas se você já tá apaixonada, eu não indico começar como sexy friend. Pode acontecer de casar, viver feliz para sempre, mas aquele negócio estatístico, né? A chance é pequena. Ela nunca vai ser tratada, ela mesmo vai se julgar como sexy friend. Nem a pau, né? Se ela gosta do cara. Ela vai achar que vai ser romance. Ela vai achar que é romance. Ela vai achar que ela tá amando ela. Não, mas tem muita mulher que acha que, tipo assim, por exemplo, eu tô afim de um cara e ele não olha pra mim de jeito nenhum, ah, então vou dar pra ele, porque com certeza ele quer me comer, entendeu? Aí nisso começa a ser sexy friend, porque a mulherada tem na cabeça, tipo, se ele não me quer nada sério, pra comer ele vai querer, sabe? É, bem. Existe a diferença, né, entre o tesão e a carência. Às vezes o negócio, a pessoa tá afim mesmo, dá uma gozada e pronto, acabou. E outra não, porque tá carente, quer ter alguém. Tem uma galera que usa isso também pra dar mesmo, né? Ah não, que ele é meu amigo de foda, eu vou dar pra ele. Essa é vergonha mesmo, tá, e pronto. Que eu peço desculpa aí. É desse jeito. E tá então bem. Vocês dois não indicam, vocês também não. Então vocês resumindo, acham que nem eu. Mexeram o saco e acham que nem eu. Que não é uma coisa que no final das contas não é muito vantajoso, né? Assim. Cara, eu acho que, sei lá, eu penso por mim. Amizade, eu não troco amizade por sexo. Se for pra escolher entre um, pra transar e amizade, eu prefiro ter amizade. Se ela for verdadeira, ou seja, cara, nem um ponto a menos ainda, né? A amiga vai morrer. Então, falando, eu não me imagino, cara. Eu tenho três amigas que me consideram amigas de verdade, irmãs, que eu não me imagino com elas na cama, nem a pau. Você nem me imagino nós, nada. Mesma coisa que o amigo homem, pra mim. Pode que 5 anos, um dia, se apaixonar, que eu acho, cara. O amor verdadeiro começa da amizade. Tem o caso que ser amigo da mulher pra poder namorar com ela, casar, ter filhos. Pode surgir que um dia a gente se encontra, se beija, tipo novela. Mas eu acho difícil, cara. Eu acho que pô, não... tem gente que namorou pela internet durante anos e depois se conheceram e casaram, pô, e nunca tiveram contato algum. Mas você sabe que sabia que eu acredito mais nessa possibilidade do que começar transando com um cara e depois eu virar também. Eu também. Você acaba se conhecendo mais na internet. Então, tem jeito. Olha só como é que são as coisas. Eu vou ter que citar minha namorada de novo, porque olha só como é que foi. É muito amor, velho. Não, velho, não. É porque não vale a pena eu ficar falando de outras do passado, porque até porque eu procuro não me recordar e algumas eu já esqueci de fato. Mas é porque assim, era pra gente ter se conhecido pessoalmente no dia do meu aniversário, que é no mesmo dia do aniversário de uma amiga dela. E aí, essa amiga dela, quando ia na minha festa, chegou em casa e tinha uma festa surpresa pra ela. Acabei não conhecendo a minha atual namorada. Então, o que que acontece? Aí, a gente pegou e ficou se falando pelo Facebook um tempo. Antes da gente se conhecer pessoalmente. Entendeu? E acho que isso foi um processo bacana pra que despertasse um interesse maior. Da minha parte. E da parte dela também. Entendeu? Porque imagina se tivesse conhecido num dia, já ter ficado e depois, sei lá, se encontrado e no outro dia ter rolado alguma coisa, entendeu? É que nem você tava falando que você acredita mais quando é um negócio pela internet também. Internet você consegue dialogar melhor. Eu também acho. Eu se eu fosse querer conquistar um cara, eu preferiria tentar conquistar conversando com ele do que dando minha xereca pra ver se ele gosta de comer e aí quer namorar comigo. Então eu preferiria virar mais pra amiga dele do que pra amiga de foda. Eu ia preferir ficar só com a parte do amiga. E aí, se a gente se gostasse, depois ia pra parte da foda. Mas no começo, só eu ia preferir só amizade. Até pra eu saber se ele vale a pena todos os meus sonhos. Porque mulher tem mania, né? De ficar pensando, e se o cara for legal e assim, não sei o quê. E eu valeu o dele, mente. Né? E se o cara é mesmo? Não mente, meu filho, porque pra me comer demora, então tem que mentir por um bom tempo. E muito bem. É, isso é uma dica também. Isso aí é uma boa dica. Ficar amiga de cara uma semana, duas, um mês, ixa, quero ver inventar lorota. É igual o programa de televisão, reality show. A pessoa tá uma coisa, depois de dois meses ela já não se aguenta, entendeu? Então, assim. É isso que eu falo. Às vezes a pessoa vai, tipo, conheceu hoje, conversou um mês. Como é? Ah, não, que a gente é amigo. Disse, pô, amigo caralho, com um mês fez amizade. Pode acontecer, mas não ia falar que é amigo. Então, colou porque quis dar mesmo. Não tem alguma desculpa. Ah, que é meu amigo de sexo. Ah, tô bravo. Não. Eu tô bravo. Eu não gosto mais disso. E eu vou te bater na bunda. Tem que ser amigo mesmo. E se tá afim do cara e o cara tiver afim de você, é porque sabe o que eu acho? Acho que esse negócio de ser moderno demais, às vezes eu acho que atrapalha nas relações. Porque o povo tá começando ao contrário, entendeu? Porque ao meu ver, você começa, conhece a pessoa, é amiga, dá uma sondada, vê se tá valendo a pena aquilo tudo lá que você tá achando, depois dá os beijos na boca e depois transa. O povo hoje em dia já começa transando, entendeu? É o contrário, né? É, aí é complicado. Você começa transando com a pessoa e depois quer que a pessoa te dê o respeito. Não que você não mereça o respeito, porque às vezes a pessoa que é sexy friend é muito mais de caráter, muito mais de respeito do que muita gente, que nem eu, por exemplo, que fico aí enchendo o saco pra dar, entendeu? Pode ser, mas é aquele negócio, até você provar isso, sabe, dá muito trabalho, então é melhor começar pelo caminho tradicional, assim, às vezes, sabe? Porque você pode ser uma mulher, um baita mulherão, ou um baita homem, um baita partido, só que entra aquilo que a gente tava falando, já acontece o preconceito mesmo, da mulher e o preconceito do homem, aí todo mundo já tá preconceito, todo mundo já tá com imagem pronta, aí pra desfazer aquilo, sabe, é muito trabalhoso, então, por que não já começar sendo amiguinho, depois dar bitoquinho, pega na mãozinha e nananana, e depois transa, acabou. Olha como os antigos, né? Ah, mora só na quarta, depois só no sábado, aí no portão 15 minutos, aí cineminha no sábado com o irmão mais novo. Porra, aí acaba casando. Com o irmãozinho mais novo do lado olhando, né? É. Posso levar meu irmão? Aí você tem que comprar pipoca pro desgraçado, deixar você dar uma pitoquinha, né, irmã? Tem que fingir que gosta do irmão, né? Dar um pirulito. Nossa, você cresceu. Tá bonito. Vamos jogar videogame? Vamos. Como eu adoro videogame. É cada uma, viu? Mas então é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Cara, quer dar, não precisa falar que é amigo. Quer dar, vai dar de uma vez, pronto. Vai ficar. Cara, se for amizade de verdade, fique com amizade. É melhor. Cara, se aconteceu ficar, você acha que vale a pena? Cara, mete a cara e intima, vamos namorar. Se vale a pena, vai ser, vai acontecer, pronto. Ficar aí se fazendo também, de. Ah, como coro que eu quero, quando eu quero, porque é minha amiga. É bem assim também, né? Mesmo que uma pessoa não se apaixone pela outra e viva naquela ideologia lá do sexy friend pra sempre e ninguém se apaixone, também, ao meu ver, pelo que a gente conversou, e eu já tinha essa ideia antes, de que também não vale a pena, porque a pessoa é o que o Bruno falou, se sente vazia, acha que tá faltando alguma coisa. Então, assim, de um jeito ou de outro, eu acho que não vale a pena, porque ou você vai ficar apaixonado por uma pessoa que pode não estar apaixonado por você, só quer comer tua periquita mesmo, ou então você fica naquele vazio, né? Tipo, ah, eu quis transar, gozei, ele também gozou, e é isso aí, pronto, vou pra minha casa ver TV. Falou aí que também é meio chato, assim. Às vezes é melhor ficar, como se diz o Bruno aí, na bronha, né? Ficar fazendo uma outra coisa. E se quiser, se já tiver apaixonado aí pela pessoa aí, pelo seu sexy friend, seguir algum das nossas dicas aí e ver se ele deu alguma das pistas que nem o Bruno tá falando, chamar pra um lugar conhecido, chamar pra outras coisas que não envolvam sua foda. Puxar o cabelo, ou como o Bruno também falou, mostrar uma coisa que não seja só a foda. Então, assim, vê se ele mostra uma coisa fora isso e você também mostrar uma coisa fora isso. Pra ir depois ir juntando, que ninguém é bobo. A gente é bobo só porque se faz. Mas se a gente, tipo, levanta as anteninhas, a gente começa a perceber coisa do ambiente, entendeu? Aí você vai meio que juntando as biguinhas, ó. O cara me chamou, sei lá, pro aniversário dele, já é um pontinho. É meio bobo, mas funciona. Vai vendo. Aí se você, na hora dos pontinhos lá, você vê que os pontinhos é tudo, ai, hoje ele me chamou pro motel, hoje ele me chamou pra ir pra cama, hoje ele me deu uma calcinha enfiada na bunda, foi o único presente que ele me deu na vida. Amanhã, acho que ele tá te dar... coração. É, mas se só ficar dando coisa ligada a sexo, eu não sei não. Acho que podia dar a calcinhazinha e mais um buquêzinho de flores. Não que eu goste de buquê de flor, que eu não gosto, mas a mulherada gosta. Mas enfim, metaforicamente falando, é isso. Que não seja... Eu também não, fica a dica. Merda. Aproveitei o espaço. Merda. Jogar fora essas flores, então. É, eu também não sou a favor de flores. Mas assim, enfim, alguma coisa que não seja só ligada a sexo. Que demonstre uma coisa que não seja só ligada a isso. Esse é o meu conselho. Meu conselho é, tem o seu PA, tem o seu sex friend e tá afim dele, tente. É isso. Tá, eu quero dar o meu conselho final também. É, eu acho que além de pensar na gente mesmo, porque já é ruim pra gente, porque pode ser que a gente se apaixone, eu acho que às vezes também é pra tomar um pouco de cuidado com a pessoa que, por exemplo, assim, você tá pensando em você, ah, não, eu realmente não vou me apaixonar por essa daqui, mas tô a fim de dar uma zinha. Só que às vezes a pessoa pode estar a fim de você e você tá levando ela na manha ali, sabe? E quando geralmente as pessoas apaixonadas ficam meio burras, né? Então é bom ficar atento com o que tá passando com a outra pessoa. E a pessoa apaixonada também abrir um pouco o olho, né? Porque realmente, igual a Luísa falou, a gente se faz e burra, mas se a gente deixar as anteninhas em pé, a gente percebe que tem alguma coisa errada também. Não só alguma coisa certa, como a Lulu falou, mas as coisas erradas também. Ai, tá estranho esse negócio. Por que que ele não me atende durante o dia, só me liga de noite, no fim da balada? Depois das 11. Por isso que meu recado foi pequeno, meu conselho, porque eu deixei tudo pra vocês, mulheres, responderem. Semana da mulher, né? É, que esse negócio de ligar só depois das 11. Tem uns que são cara de pau, que acontece também, que eu já ouvi esses causos. Tipo, liga 2 horas da manhã, ver o que a mulher tá fazendo. É muito tipo, ah, não consegui comer ninguém, só tem tu, vai tu mesmo. Então fica esperto. Também, a balada tava triste sem você, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. É, a balada tava triste, só tinha homem. É, se cair esse papo, tem que levar na cama. Tem que dar mesmo, tem cara de que comer pra aprender. E a última coisa é, mulheres, principalmente mulheres, que homem não sei se rola tanto isso, mas sejam sinceras com vocês mesmas, porque eu ouço muita conhecida minha, enfim, falando, querendo parecer machona, sabe? Querendo parecer, eu sou muito forte, eu sou, sei lá, porque acho que as mulheres acham que é meio feio pagar de romantiquinha, né? Então, ai, homem é assim mesmo, tem que ir pro pente ralando. Mas na verdade são um bando de carentes que estão procurando um namorado. Então, se você só quer isso, tudo bem, mas eu acho que a maioria fica meio que se enganando, assim. É meio que quer parecer fodona e tal, mas na verdade é um bando de carente. Então, sejam sinceras com vocês mesmas pra ver se é realmente isso que você quer. Porque se você ficar pagando disso, de que só quer isso, é só isso que você vai conseguir. E a imagem que vende, né? Que nem a Tirinha que a gente postou no blog. Cuidado com a imagem que você vende, porque tem gente que compra. Mesmo que não seja a tua imagem real, tem gente que compra. E todo mundo quer ser amado, né? Então também tem isso aí de dica. Então também não adianta, ah, eu sou muito foda, eu só quero saber de sexo, não sei o quê, que eu sou muito liberal, eu sou muito, muito modernosa, ou muito modernão, né? Todo mundo quer dinheiro, ser amado. Então. Vai ganhar dinheiro com isso. Então cobra, é bem isso, já que quer ser moderno pra 100% moderno, né? Porque eu acredito que isso não existe, eu acho que todo mundo quer amor, assim. Eu sei que é brega, mas eu acho que todo mundo quer alguém pra amar, e quem nunca teve é a melhor coisa do mundo, super indico. tudo bonitinho, você não falando, namorar, deu até emoção no coração. Quero namorar também. Tem uma esperança. Eu namoro. Há uma esperança para nós, Ricardinho. Mais não alguém sei. Com o gostei final, fora esses chorosos encalhados. Uau! Encalhados não, nós estamos seletivos, tá? Que não tem pessoa no nosso nível ainda, né, Ana? Pessoas que se acham sex friend querem viver um grande amor. Tome vergonha na cara e tenha uma atitude. Faça que nem eu fiz, não me arrependo nem um pouco. Leva a menina pra... Pô, apresente seus amigos a ela. No meu terceiro encontro com a minha atual namorada, eu levei ela pra conhecer meus amigos. Isso e ela aí ficou toda assim... Ah, que lindo me apresentar seus amigos, me levar onde você frequenta, os lugares que você frequenta. Falei, pois é, mas você queria que eu te levasse onde? Meus amigos aqui no swing, vou te mostrar. Não, pô, tá doido. Mais alguma dica, Ricardinho Chorão? Ah, cara, isso aí. Tem, acho que tem que ser cabeça, cara. Você acha que é só pra isso mesmo? Só pra chegar amigo? Só pra esse momento? Cara, deixa bem claro. Ó, meu, você é só pra isso, a gente vai ser amigo, brother, beleza. Se realmente você acha que pode ter algo a mais, mas, cara, chega na moça ou no rapaz, manda real. Fala, porra, tomei no cu, me fudi, me apaixonei. Então vamos ficar junto e já era, cara. Me seja feliz. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Querida. Ah, vai. Parabéns. Mas antes escolham as pistas, gente, pra não passar carão. Você tá com medo de levar um fora, faz a listinha, faz o macete da antena ligada e depois você fala alguma coisa. Porque também tem gente que, ao meu ver, nem vale a pena falar nada. Aquele cara lá que a gente falou que só liga depois das 11, só liga na madruga. Sim. Aí, meu filho, você acha que é só pagar mico, porque provavelmente ele não vai querer nada com você mesmo, não. Ele então, tá só lhe usando. Então assim, se você acha que pode ser que ele queira algo a mais ou ela, né, aí fala. Se não, porque é que nem a gente falou, todo mundo tem um radar. Não liga quem não quer. Então aí usa o radarzinho e vê se vale a pena falar ou não. Se achar que você é só usada mesmo, seja realista consigo mesmo aí e vai pra outra. E se tem que explicar também, muito, né? É porque tem alguma coisa errada, gente. Se vocês já tem que fazer muita pergunta. Ah, mas por que você não me respondeu? Ah, mas por que você ligou tão tarde? Ah, mas por quê? Porque tem alguma coisa errada. É. Também acho. É. É isso aí. Isso aí. Vamos todo mundo namorar, casar e fazer filho. É. Isso aí. É. Não, ou então fazer isso com consciência de que será um corpinho usado. Isso aí. Eu não ligo, se quiser usar meu corpo, tô aí. Não, brincadeira. Então, gente, ao fim do post tem os contatos do Ricardo. Não sei se ele cobrou faz de graça, mas tudo é negociável. E eu gosto de flores, gente, tá? Eu gosto que me mandem flores, então me mandem pra cá. Os bombonzinhos de colicô de cereja, né? É, pode mandar bombonzinho. Pra animar, né? Dependendo da mulher, né? O licorzinho também tá bom. A tequilinha, vê que eu não bebo, né? Então, mas vamos lá. Vai dependendo que da mulher, a pinga vem junto, né? Pra animar tem. O carinho. E a bandeirinha do Palmeiras, na cara. Ai, que maldade. Pode falar isso também, meu Deus do céu. Mulheres, vocês não merecem escutar isso. Vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Desculpe meu bom senso e meu racismo, tá bom? Contra vocês. Vocês são demais, mulheres. O que seria de nós, homens, sem vocês? O que seria do homem sem a mulher? Seria tudo viado. É verdade. É. Ou traveco. Tem traveco que a gente comenta. Gente, a conversa começou a baixar o nível. Acho que vamos encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Isso aí. A Ana se sentiu ofendida com o traveco. Ninguém mexe com travesti aqui, meu amor. Eu sou uma travesti de nível. Tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? E então... grande beijo. Quem tá tendo o corpinho usado, vamos ver aí, tomar providência. Ou pra virar amor de vez, ou pra continuar corpinho usado mesmo, né? É, se decide. Dana, que quer? Você quer que use o corpo? Quer amar um tríssimo do muro também? Não sei o que eu quero. Ou dá Se decida e depois que decidir, seja feliz, né? Usado ou amada, né? Ser uma só vai ter. Querendo ou não, você vai ser feliz do mesmo jeito. Não importa onde vem o prazer. Então, beijo, gente. Muito obrigada. Até beijos. A próxima. Um Até beijo. Até a próxima. Tchau. Ninguém me chamou de gostoso hoje. Por exemplo, a Ana, eu não entendo por que o cara foi sexy friend dela. Porque eu ia querer casar com ela. Eu ia querer casar com ela, não ia querer ser sexy friend. Muito obrigada, amigo. Olha, e esse negócio de ser sexy friend Vamos aí? Vamos casar, então, vou dar um pé na bunda do... do teu namorado, amigo, e roubar você. Pronto. Ih, ia falar outra coisa. Eu ia falar o. Quase que eu falei o nome dele, eu falei, não vou. Tchau não pra vou. Vocês. É, tá estranho isso aí. Vou falar o nome dele depois, senão o povo pega o nome dele e faz vudu pra terminar meu namoro. Eu não... É Lucas. É Lucas. É Pedro. João. Olha aí, ó. Vai dar merda. Eu sou um trade. Só nome físico, quase que eu falei. Apocalipse. Alfredinho. Ei, Alfredinho é massa. Queria chamar o Alfredinho. Alfredinho é, né? Ricardo. Aí, ó, Ricardão. Aí, ó, Ricardo. Ricardão. Véi, senão precisa me dar complicação só, velho. Ricardão, o tio das notas, né? Claro. Esse nome não é de Deus, não. muito bom. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto, meu. Fala aí, só não citando nomes, tá mal. Não, deixa o pessoal do podcast, não pode ouvir muita coisa tosca da minha parte também, não. Não perdoa o encanto pela gente. É, depois o pessoal para de acessar o site pelas coisas que eu falo, aí o negócio não dá certo, não. Tadinho. Ou aumenta, né? Brasil adora ser vergonhoso. Opa, eu não posso falar isso. Opa! Deixar minha mãe dormir que eu vou ouvir o que o Bruno tem a dizer. Nada, o Ricardinho é o... Pedro, Rodolfo, Rodolfo, desculpa, é brincadeira, tá? Vai querer bater em mim, por favor. Rodolfo. Nossa senhora, já é o 10º nome do namorado. Meu Deus. Gente, Jorge. O que vocês acham... Rodolfo, o que vocês acham que... Faz lerda. 3 horas depois, Rodolfo. É assim que meu cérebro funciona, me desculpa. Loirinha. Eu sou lerda. Já foi seu conselho final? Ah, é o conselho final esse? É, ué, pode dar, vai. Pode dar. Agora a gente já vai pros conselhos finais. Pode dar, Alô? Pode dar. Podemos dar. Vamos dar. Todo mundo vai dar, então. Todo mundo vai dar. Depois dessa conversa toda, vai todo mundo virar sex friend. Uau! Ih, tá soltando. Rodolfo lá não vai gostar, vai. Tadeu. Tadeu. Alfredo, Tadeu? O Alfredinho? É do bonitinho, Fredinho, cara. Vem aqui, Fredinho. Legal, cara. Fredinho. Quer dar o seu conselhozinho final, Ricardão? Ricardão é o nome de potência. Ah, é? Só o nome. É. Só. Ricardão do armário. Só o nome. Ah, não, é o Mário do armário, né? É. Não, mas o Ricardão é o que se esconde dentro do armário. Ah, é? Ah, nada atrás, não. Pode parar com essas paradas aí atrás aí que eu não curto. E agora é o Bruno, né? E aí? Tá aí? E aí? Yeah. Tá no banheiro, yeah. Não. Ah, tá no banheiro, Bruno? Tava com o microfone apoiado aqui no ombro. Ah, é que a Luísa falou bronha, o Bruno correu. Mas tá demais essa... Ana. A Ana tá terrível hoje. Então, eu podia fazer um teste nesse negócio de amizades aí, pra ver qual é. É, o Bruno tá disponível hoje. Bem... Disponível pra quê? Pro teste do Ricardo, acho. É que ele viu que a Ana tá desbocada e ele jogou um caô ver se cola, né? Já que ela tá com a boca suja.